Atlântico, Zona Novembro, cheque trem, pouso autorizado, 97, 100 graus com 4 nós. Mais coisa, tá, vou, pouso autorizado, Novembro. Novembro é solo agora aos 3345. Até parte 5 via papá, frequência livre, estacionar bem. Vindo Mato. Ótimo, eu tenho que estar aqui. Meu governo 66, autonomia 4 horas, alterna Galeão. No 897, reposte no ponto de espera pronto, ajuste 1014, confirme para ver. Meu B, 166. Tá 3520, tem alguma previsão para início do spec? Reserva autorizado, puxa, puxa para acionamento e transfira agora em 1 no 8.95 para o táxi. Ok, então está autorizado para o táxi chamado 8.95. Uno 7 decolado agora aos 42, controle 1-9-1-20.8, controle bom voo. Controle 208, obrigado, com 1-8 no 7, correto. Controle Salvador, boa noite, 1-8 no 7. Boa noite, gol 1-8 no 7, contato radar, boa para o nível 360, está autorizado o Leda. Para 360, Proje Leda com 1-8 no 7. Bom dia, tô 3399, informação é a Delta, guardando nível 340 Guarulhos. Bom dia, tem 3399, escute a F e chame 1895 para a cópia, por gentileza. Gente, agora vai chamar 1895. Oi, tô 3399. 3399, 360 Guarulhos, 1 minuto, prepara a Delta. Tá, é um 360 aguardando. Cópia 3399 da Tampa. Guarulhos 360, volta via bridge, piso no meio, para você azul, decolo 90, curva direita, no perfil da Dael, Leida, Porsche, Leida, voa bridge 5442, o transponder, controle 1-20.8. 360 para Guarulhos, decola no perfil da Dael, Leida, após da bridge, da 10 com curva direita, nós bridge voa Zulu 1-6, conforme o plano de voo 5442, no transponder 1-20-8 ao controle, 33 na sala. Sim, portão 8 no ponto pronto, posicionar. Portão. Tá, 3520 tá pronto no ponto 0. 520, além decola 10, vem a 110 com 5. Além decola 10, tá 320. Ou no 817, o Negora Recife, frequência 1251 e alterna 133.95. Recife 1251, alterna 133.95, com o 817. Boa. Decolando agora, 49, controle 120.8, com voo. Decolando, controle 120.8. Na escuta. Na escuta, tá 3520. Controle 120.8, decola 249. 208, vai chamar. Controle Salvador, bom dia, tá 3520. Bom dia, tá 3520, contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, tá 3520. And Papa Tango India 770, looks like we are finally ready for push and start. We are on stand 3 and parking spot 9. Papa Tango 770, approach target push, apron 3, report taxi. Okay, clear for push and start, report ready for taxi for the pushing for runway 10. go ahead, for Papa Tango India 770. Call now frequency 118.95, please. 118.95, Papa Tango India 770. And Papa Tango India 770 on 118.95. Okay, maintain the frequency, please. Approve the push and startup and the comment text. Can we stay on this frequency, Papa Tango India 770? Escuta, T399. 8, pushback e acelerador. Obrigado, chama táxi. Então, 3520, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, alterna 12685 da 3520.